rede internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting countdown. Pop Hits. Number 5. Go light it up like it's dynamite. Pop Hits. Number 4. Number 3. De repente é, você voltou assim. Eu preciso mais, eu preciso. Pop Hits. Number 2. Pop Hits. Number 1. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. I throw my hands up in the air sometimes, saying ayo, gotta let go. I wanna celebrate and live my life, saying ayo, baby, let's go. I came to dance, dance, dance, dance. I hit the floor cause that's my plans, plans, plans, plans. I'm wearing all my favorite brands, brands, brands, brands. Give me some space for both my hands, hands, hands, hands. Yeah, yeah, cause it goes on and on and on. And it goes on and on and on, yeah. I throw my hands up in the air sometimes, saying ayo, gotta let go. Came to move, move, move, move. Get out the way of me and my crew, crew, crew, crew. I'm in the club, so I'm gonna do, do, do, do. Just what you came here to do, do, do, do. Yep, yep, cause it goes on and on and on. My life gets kinda boring. Need something that I can confess. Till on my sleeves I stained red from all the truth that I've said. Come by it honestly, I swear. Thought you saw me wink, no, I've been on the brink. So tell me what you want to hear. Something that'll light those ears. A second of the insincere. So I'm gonna give all my secrets away. This time, don't need another perfect line. Don't care if critics ever jump in line. I'm gonna give all my secrets away. My God, amazing that we got this far. It's like we're chasing all those stars. We drive a shiny big black cars. And every day I see the news, all the problems that we could solve them when a situation rises. Just riding into the night, I'm seeing it straight to home. But I don't really like my flow, no, so tell me what. Eu preciso mais. Eu preciso mais.

Everybody loves Target. Todo mundo ama Target. A maior rede internacional de rádios. Tudo na paz de Deus por aí, baby. Sexta-feira, aquele clima. Eu desejo que você tenha um final de semana sensacional. Por aqui, Ricardo Borges. And you got Richard on the Greatest Network. Rolou aí a primeira edição do Dia do Pop Hits. Os 5 sons mais votados no portal www.targetw.com, que é referência para o mundo. Hoje, dia 15 de outubro de 2010. E na manhã de sexta-feira, o primeiro lugar ficou para Rihanna, Only Girl in the World. Número 2, John Mayer, Half of My Heart. Na terceira colocação, Skank, De Repente. Posto de número 4 para One Republic, Secrets. E o quinto lugar na manhã ficou com Tile Cruz, Dynamite. E é claro que à tarde pode estar tudo diferente. Clica aí no portal e participa, baby. TargetW.com. Aproveita para conferir tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. E para seguir a Target no Twitter, @TargetRádios. twitter.com/TargetRádios, e tenha informações em primeira mão. Combinado? Excelente dia! Logo mais à tarde, eu volto com a segunda edição do Pop Hits. Fica com Deus aí, até já! E aí? Conferiu? Pop Hits. Five Messages. Pop Hits. Rede Internacional Target Radios. A moda da música.